de pedra, em qualquer lugar, é sempre a mesma merda. Chapa, mata, te deixa injuriado, não liga mais pra nada, vixe alucinado. Nóia de pó, nóia de pedra, em qualquer lugar, é sempre a mesma merda. Chapa, mata, te deixa injuriado, não liga mais pra nada, vixe. Essa eu mando pra você, que se julga o valentão. Com umas pedras na cabeça e um canela seca na mão. Muito louco de goró, craque, farinha. 20 de idade jogado pelas esquinas. O sonho de criança ficou na lembrança. Veio a idade, a vaidade, com ela foi-se a esperança. E a piração tá te custando a vida. Passo o dia inteiro na estiga, estiga. Tem salário alto, trampa na roubalta. É formado em Dapialo, doutorado em assalto. E nesse vai e vem a história se define. De casa pro morro, do morro pra casa, na vida do crime é foda. Mano, é isso que gera revolta. Existe uma saída e você se acomoda. Atrás de pó e de pedra você se esconde, fugindo da realidade, o pensamento longe. Ainda posso me lembrar como se fosse agora. Me deu a má notícia e já foi saindo fora. Ontem queimei uma pedra, foi só pra experimentar. Essa droga é muito fraca e não vai me derrubar. O tempo foi passando, você se viciando. Pedra sobre pedra, mano, tá se matando. Os seus irmãos já não aguentam mais. Dá pra ver o desespero no rosto dos seus pais. Perdeu a sua mina, perdeu os camarada. E ainda tá devendo pros malucos da quebrada. As roupas, os discos, aos poucos foi sumindo. Você tava botando tudo dentro de um cachimbo. Andava pela rua pagando de camelô. Um é 5, 3 é 10, 4 é 15, morou. Fumou CD do 12, coletânea da La Paz. Fumou o fortemente RZO e muito mais. Veja em que droga se transformou a sua vida. Por causa da maldita criptonita. Antigamente um cara forte e disposto. Hoje um coitado tá virado em cor e osso. Por causa da droga, topa qualquer parada. E tem como parceiro cachimbo uma quadrada. Pialo mais pialo, B.O. mais B.O. só. Movido a pedra e pó. Pedra e pó. Pedra e pó. Nóia de pó, nóia de pedra, em qualquer lugar, é sempre a mesma merda. Chapa, mata, te deixa injuriado, não liga mais pra nada, bicho alucinado. Nóia de pó, nóia de pedra, em qualquer lugar, é sempre a mesma merda. Chapa, mata, te deixa injuriado, não liga mais pra nada, bicho. Dia a dia correria, caranga, goma. Mais cedo ou mais tarde a lei de Deus vem à tona. Não se condene ao sofrimento eterno. Mais um drogado jogado no fogo do inferno. Sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Tudo porque a pedra te fez de refém. O exemplo tá aí, mano, você tá ligado. A cada 10 que entra, só um é libertado. A grande maioria não tem a mesma sorte, não. Infelizmente o destino é a morte. Quem chora é a minha mãe e a sua. No dia de finados, ao lado da sepultura, se lamentando e relembrando o passado. No tempo em que seu filho vivia sossegado, jogava uma bola, trampava, estudava, se respeitava, não fumava e nem cheirava. São lembranças que já vão ficando pra trás. O som do berimbau já não te fascina mais. A única coisa que te chama a atenção te conduzirá à autodestruição. Portanto, pare, pense, olhe para frente. Saiba que a sua vida pode ser diferente. Cada vez mais consumido pela pedra, perdeu a paz e hoje a morte te espera. De braços abertos, sem ninguém por perto. A fita é foda, então maluco, fique esperto. Se entregar, não vai adiantar. Porque o seu futuro, mano, não pode esperar. Procure uma saída antes que seja tarde. Ou se limite a morrer como um covarde. Final da carreira, detento da própria mente. Diante do espelho, um revê impotente. Já vendeu sua alma, roubou até seus pais. A pedra recrutou mais um pra Satanás. Vegetando no corpo, se transformando em zumbi. O processo é lento até se destruir. E a trajetória, infelizmente, é uma só. Se acabar pela pedra ou padecer pelo pó só. Nóia de pó, nóia de pedra, em qualquer lugar, é sempre a mesma merda. Chapa, mata, te derruba.